pessoal, estamos aí reunidos mais uma vez para mais um vídeo. Dá um reparo aqui, mais calma, tranquila, porque sabe como é que é médium, né? Quando o povo se encosta na gente, o povo assim mais calminho, aí a gente fica zen, fica calmo. Quando vem um povo assim um pouco mais agitado, a gente fica mais ligado. Então, nós estamos aqui hoje reunidos. Quem ficou de vir foi o Caveira, para falar de trabalho dele e mais outras coisas. Saúde. Saúde. Para falar saúde de... Saúde. Para falar de, do trabalho dele, no cemitério e tudo mais e tal. Como é que é o trabalho dos caveiros no cemitério? Ih, é um chacoalhar de osso. Isso que eu seguro. Você vai brigar aí os cabelos. Aí, bota só um pouco mais pertinho. Aí, o que eu tenho? Eu tenho alguns desdobramentos no cemitério. O último que eu tive foi uma garota que eu nunca vi na vida. A gente andava pelas ruas e tal, tinha algumas situações, né? Normal. Né? E aí, de repente, a gente entrava num cemitério. Esse cemitério não era daqui do Brasil, não. Era de outro país, eu só não sei de que país era. E quando a gente entrava no cemitério, o cemitério era muito bonitinho, os túmulos muito bem conservados, assim, aquele de pedra, né? O túmulo lá dentro. Um do lado do outro certinho, assim, a vegetação muito bonita, as árvores. Aí, só que quando a gente chegou lá, a garota sentou em cima de um túmulo, botou os braços entre as pernas, ficou triste e começou a falar assim, ai, não gosto de cemitério, não sei o quê. E eu parado lá em pé e falando para ela, vamos embora daqui. Só que enquanto eu falava as coisas, ia ficando pesado, pesado, pesado. Ficou pesado, não conseguia nem mais sair do lugar. Acredito que o que acontece, gente? O cemitério é um lugar que na contraparte astral, né, a gente encarnado não vê nada. Mal sente, né? Mas na contraparte astral é muito pesado. O negócio no cemitério é pesado. Lá é muito denso. É uma região astral de vibrações muito densas. Tem muita coisa em cemitério. Mesmo sendo um cemitério pequenininho. Então tem muitas coisas complicadas no cemitério. Então deve ter ficado muito pesado, muito denso. Eu fui e voltei. Teve uma vez que eu era bem novinho, tinha 14 anos. 14. Eu fui para uma cidadezinha pequena. Se eu não me engano, acho que era Paquetá. Lá tem um cemitério pequenininho, tava do lado da casa que eu estava, assim, por uns 50 metros da minha casa. A casa que a gente alugou para passar um final de semana. Aí eu tinha 14 anos, meu primo 2 anos mais novo, ele tinha 12. A gente entrou no cemitério. Pequenininho cemitério, tinha algumas túmulos que estavam abertos. Aí eu brincando, entrei dentro do túmulo. Aí fiquei bem, né? Lá embaixo, eu falei, você é maluco, sai daí de dentro. Aí eu saía, ficava olhando as fotinhas das pessoas que tinham morrido, o nome, a data de nascimento, nada. Nossa, não sabia o que tinha esperado, eu sempre fui médium. Quando eu fui dormir, rapaz, nossa, veio todo mundo comigo. Quarto lotado de espírito. Eu não via, mas eu sentia a presença lotada de espírito. Ah, muito espírito, muito espírito. Eu não consegui dormir a noite inteira, foi uma noite complicada. Eu desesperado, fazendo uma oração, eles não saíam. Foi complicado. Teve um desdobramento que eu fiz no outro, esse tem alguns meses, que foi com a Sabrina. Ela não lembra. Foi eu e ela. A gente entrou num cemitério, não era grande, mas também era pequeno, assim, meio mediano, né? E ele era tipo assim, montanhoso, né? Ele não era reto, ele era montanhoso. Chegando lá, né? Primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, quando a gente chegou, assim, eu vi uma moça que aparentava ter uns 20 e poucos anos, uns 24, 25 anos, muito bonita, com um vestido de época, um saião, assim. E ela, quando... Engraçado que eu a via na imagem preto e branco, não via ela colorida, não. Aí ela, quando me via com a Sabrina, ela ficava toda feliz, com um sorriso de ponta a ponta. Ela vinha andando, andando, rindo, rindo, toda feliz no cemitério. Parecia que ela conhecia a gente. Aí eu ficava brincando, elogiando ela. Eu falei, nossa, como você é bonita. Nossa, você tá feliz, tá sorridente. Aí ela ficava... Aí de repente, eu olhava para um outro túmulo. De repente, o rapaz saía do túmulo. De dentro do túmulo mesmo. O espírito, ele ia subindo, assim. Aí ele subia. Aí via a gente, aí eu olhava, assim, pra gente, assim. Aí ficava olhando. Só que ele tava com uma aparência muito feia. Ele tava careca. A pele dele, né? Pele espiritual, né? Ele tava desencarnado. A pele dele amarela, amarelada, sabe? Os olhos meio aqui em volta, assim, meio avermelhado. Ele tava meio com... Parecia que tava em decomposição. Parecia que tava em decomposição. Parecia que ele morava ali no túmulo. Ele levantou. Eu acho que a nossa chegada chamou a atenção dele. Aí, de repente, nisso tudo, apareceu um mago. Parecia um mágico, né? Um terno preto, cabelo bem preto. A barbicha preta, assim. Né? Muito, muito bem aparada, muito bem vestido. Aí ele parou na minha frente, na da Sabrina, e falou assim pra mim. Porque eu não lembro direito tudo, mas ele falou... Nossa, que é isso que você tem aqui? Você pode usar isso para muitas coisas, uma energia que eu tenho aqui. Que é isso que você tem aqui? Você pode usar para muitas coisas, você pode fazer muitas coisas com isso. Aí ele fez um desenho assim, né? Mexendo nos fluidos, né? O astral. Tipo um ponto riscado, né? Tipo um ponto, sabe? Fez uma coisa assim. E ficou querendo me ensinar, querendo fazer amizade comigo, assim, querendo me oferecer alguma coisa assim. Só que aí eu cheguei pra ele, eu senti uma coisa que parecia que não tava muito legal, ele tava simpático, mas eu não senti uma coisa legal nele. E aí eu falei assim, não quero não, se eu pegar essa menina pelo braço, foi embora. E voltei pro corpo, né? Esse foi algum dos desdobramentos que eu tive. Eu tive desdobramento que eu vi, foi o pai João de Arlanda e um caveira, que abria, o chão se abria, eu via os cadáveres, os já tudo no osso, né? Os esqueletos. E aí o resgate era ali desses espíritos. E aí na hora eu ficava um pouco assim. Aí o caveira, se conserta, trabalha esse, rapaz. Fica com nojo não. Aí eu me concentrei, falei, tá bom, porque eu assim, porque era complicado. Né? E teve uma vez que eu não sei quem foi que veio pedir pra gente, acho, não sei se foi um caveira, não sei se foi outro, pediu pra gente ir no cemitério aqui no Rio, cemitério muito grande. Lá no cemitério de. Qual o nome daquele cemitério? João Batista. João Batista. Aí eles falaram, vai lá, que vai acontecer muita coisa, que vocês vão ver muita coisa e tal. A gente foi, que tinha que ir, chegou lá. A gente não viu nada, não aconteceu nada. Você viu alguma coisa? Sim, porque teve um espírito que se comunicou conosco, só não me lembro mais o nome dele. Comunicou com a Sabrina. Isso. Aí nós passamos de um lado, aí estava lá o túmulo, o nome dele, que foi guiando a gente até o túmulo dele. É, mas foi só isso. Eu achei, do jeito que os espíritos estavam falando, achei que a gente ia ver um monte de espírito. Não, mas o bom é que ele foi resgatado. Isso. Ele estava lá perdido e foi resgatado. Aí a gente, só que ele não viu nada. Eu saí de lá frustrado, porque achei que eu já ia entrar no cemitério, já ia ver logo uma enxucadeira na minha frente, já ia ver logo os caveiras, ver alguma coisa, não vi nada. Voltei meio frustrado, não falei nada, mas voltei meio frustrado. Aí chegou aqui na casa da Sônia, aí foi pro quarto da Sabrina, tava eu, Sabrina e ela, eu, Sabrina e Sônia, aí a gente tava conversando sobre o negócio do cemitério, de repente eu vi um espírito atrás da Sônia, vi na mente, né? Não vi assim, como se encarnado fosse, não, vi na mente. Aí eu vi um espírito atrás da Sônia, aí, cara, ele era magrinho, o rosto dele era fino, o nariz fino, a boca fina, o queixo fino, assim, e tal, não era feio, não. Mas um rosto enigmático, né? Um olhar assim, bem forte, né? Com capuz preto, todo de preto, assim, com capuz preto. Só que eu senti uma energia muito boa nele. Senti uma energia boa. Eu falei, poxa, é o Caveira aí, é o Caveira. Aí ele falou na minha mente, eu sou o Tatá dos Caveiras, eu queria incorporar em você para conversar com as moças. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí a gente fez uma oração, falei pra sua mãe, tem um caveira atrás de você, é o Tatá dos Caveiras lá do cemitério. Aí ele veio, aí ele conversou, agradeceu que a gente foi lá, porque mesmo que a gente não tenha visto, muita coisa tinha acontecido, né, que ele tinha muitos espíritos agarrados ao corpo, que muitos espíritos voltados, tinha muitos que estavam enterrados ali, não todos, mas muitos que estavam enterrados ali, que estavam muito agarrados à matéria. Pode falar. Saltar que eles pediram, eles conduziram a gente até o cruzeiro e pediram que a gente fizesse uma oração lá. E nós fizemos um culto ali. Eu, Sabrina, nós cantamos hinos e começamos a orar, explicando para os irmãos que aquela situação que eles estavam, se eles estivessem ali, que eles ouvissem o nosso clamor, as nossas orações e procurassem seguir os irmãos que estavam ali para libertar eles daquela situação e levar. Então ficamos cantando hinos, louvando, orando, fizemos orações e muitos, aí eles começaram a se comunicar com a Sabrina agradecendo e falando, nós queremos ajuda sim, nós vamos com vocês. E eles foram conduzidos, os irmãos que estavam lá foram resgatando todos. É, aí ele agradeceu muito, falou que mesmo que a gente não tenha visto muita coisa, mas muita coisa tinha acontecido. Aí eu não me engano se foi nesse mesmo dia, aí me mostraram tudo na mente, eu fechei o olho, começaram a me mostrar tudo, eu vi. Aí o trabalho que foi feito lá realmente foi um trabalho muito forte, que eles me mostraram tudo na mente, eu vi as cenas todas. Eu vi na contraparte astral do cemitério, o céu era meio esverdeado. Aí o que que eu vi? Ela tinha muitos espíritos agarrados ao corpo, porque eram muito, muito agarrados à matéria, muito agarrados a dinheiro, muito agarrados a essas coisas. Então eles desencarnaram e muitos ali estavam agarrados ao corpo. Aí o que que aconteceu? Apareceu o Exu Rei, só que ele apareceu numa roupagem, né, porque eles moldam a imagem dele da forma que eles querem, tá? É a transfiguração do perispírito, eles fazem isso com a mente, que o espírito tem conhecimento para isso, força mental, disciplina mental para fazer, ele consegue transfigurar a sua forma, se mostrar da forma que ele quiser. Aí o Exu Rei, foi uma cena assim, parecia cena de filme, o Exu Rei em pé, com tipo um cajado na mão, só que ele estava com a aparência daquele ser mitológico Anubis, todo preto, tipo um cachorro preto, com a cara de cachorro, ele em pé assim, e tinha um portal grande aberto, e os espíritos do cemitério passando por esse portal. Então esses espíritos estavam saindo do cemitério e passando para o mundo espiritual, ele estava fazendo a transição, o Exu Rei estava ajudando a fazer a transição. Tinha vários outros espíritos ali auxiliando, né, os cabelos e tudo mais, mas o Exu Rei estava ali fazendo a transição desses espíritos, aí passando, aí eu vi os espíritos passando, parece que foi de filme, em fileira, assim, indiana, um atrás do outro. Muitos deles, a aparência era de aquela aparência que descreve os cavernícolas, que parece em decomposição, sabe? Parece toda em decomposição, com o osso aparecendo e tal, e eles tudo passando, assim, e o Exu Rei pé mostrando. Indicando caminho para eles, parecia os mortos-vivos. Porque o trabalho dos Caveiras, gente, é um trabalho muito sério, um trabalho muito bonito, porque são entidades muito incompreendidas. Muito incompreendidas. São entidades que, apesar do nome assim, Exu Caveira e tal, que o pessoal tem medo, mas são entidades que trabalham para o bem. Né? Eles tomam conta do cemitério, gente. Porque se não fosse eles, Mago Negro invadiria cemitério e faria cemitério de um laboratório de extração de ectoplasma. Deixa eu só falar uma coisa, só para complementar isso que o Pedro está falando. Eu, antes de ter toda essa compreensão que eu tenho hoje, todo esse conhecimento, eu já tinha essa sensibilidade, só que eu não tinha o conhecimento nem a compreensão. Então, eu, toda vez que eu entrava em cemitério, era muito difícil para mim, porque eu sentia muitas coisas, né? Então, eu evitava entrar em cemitério, como eu evito até hoje. Entro, mas não vou sozinha. Eu sempre procuro ir acompanhada do Pedro, da Sônia, e sempre com direção espiritual. Eu não vou por mim mesma, nem de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu sempre me preparo antes para poder ir, porque eu tenho essa sensibilidade de sentir tudo. E uma das vezes que eu entrei no cemitério para ir no enterro de uma tia da família, que para ir no enterro dela, que eu fiz questão de ir, né? Eu já sabia dessa questão que eu tenho, dessa sensibilidade, mas eu falei, não, não vou deixar de ir, eu vou. E eu já estava tendo contato um pouco com, não tinha compreensão, entendimento ainda, mas já tinha começado a acontecer muitas coisas de dons espirituais comigo, de eu estar conversando muito com o meu corpo, a pessoa que foi designada para conversar comigo, foi o Emmanuel e o Orion. Então eles me orientaram, eles falaram, estavam fazendo um campo de força, porque ainda não era o momento que muitos espíritos viriam, sentiriam a minha sensibilidade, e eles viriam até mim pra, como se fosse para pedir ajuda, e que eu ainda não estava preparada para esse momento. Então, que eles fariam um campo de força ao meu redor, e que no momento certo e na hora certa tudo aconteceria, que ainda não era o momento. E realmente, na minha mente, eu via os espíritos vindo, saindo, e eles vindo tudo em direção, só que eles não conseguiam se aproximar por conta do Orion e do Emmanuel que estavam ali. Acredito eu que eles deviam estar sendo... Salve, moça. Salve. Explico uma coisa pra eles. Senão eles vão pensar que é o Emmanuel do Chico Xavier. Ah, você é uma falange. Mas explica, moça, porque eles não sabem, a maioria não sabe. Então, gente, quando eu falo Emmanuel, é porque é uma falange. Assim como existe a falange de Bezerra de Menezes, né? Existe também a falange de Emmanuel. Então, não é, quando eu falo do Emmanuel, gente, não é o Emmanuel do Chico, até porque ele está encarnado. É um espírito que trabalha na falange de Emmanuel, então por isso ele se apresenta como Emmanuel, tá? Então, é só para vocês ficarem cientes disso, tá bom? Então, aí tudo começou quando nós conhecemos o Pedro, né? Com relação ao trabalho no cemitério, aí que tudo começou, né? Relata sobre a experiência que você teve nesse dia do espírito que veio. Ah, sim, é verdade. Muito interessante. Sim, aí o que, que aconteceu? Nós voltamos do cemitério, aí eu estava sentindo muito cansada, né? Como eu sempre volto do cemitério me sentindo muito cansada, tomei um banho e fui dormir. Aí eu deitei, aí passou um tempo, algumas horas, eu acordei. E quando eu acordei, que eu fui lá para a varanda, eu vi nitidamente entrando um espírito de um homem, que ele entrou, ele veio e disse que foi permitido a entrada dele, foi permitido que ele me achasse, foi permitido, eu te achei, na época não tinha esse entendimento, né, de vibrações, mas ele falou que me achou pela minha vibração, que ele seguiu, né, pelo meu endereço, né, como diz, endereço vibratório. Então, ele, de uma certa forma, identidade energética, isso. Então, ele acabou me achando pela minha identidade energética. Então, ele se comunicava, só que ele falava um idioma que eu não entendia direito que idioma era aquele, né? Mas eu consegui entender o que, que ele falava. E ele, no desespero, porque tinha momentos que ele tentava falar e ele não conseguia se comunicar, e eu também muito preocupada, porque eu também estava querendo ajudá-lo. Aí começou a questão, né, do, como chamam de médium, de efeito físico, né, que a luz começou a piscar, estava a Sônia, estava o Adil, até o meu filho na época. Depois ele ficou com medo de passar ali na varanda, porque ele viu a luz piscando, as luzes piscando, e piscava, parava. Daqui a pouco piscava de novo e parava. Aí até, e era assim, aí eu apagava, aí daqui a pouco acendia de novo, ia até que veio alguém para conversar com ele, para orientá-lo e tudo, porque ele queria dar, trazer alguém da família dele, né? Queria que você fosse. Queria que eu fosse até lá, só que aí vieram, conversaram, disseram que ainda não era o momento, a família não estava preparada, acredito que seja de uma religião diferente, então não poderia não aceitar. Então foi tudo explicado e eu senti que ele foi levado, que ele foi resgatado. Então essa foi assim uma experiência muito forte para mim, que foi a primeira experiência que eu tive com relação ao espírito que veio do cemitério. É, olha só, já foi feito um vídeo aqui falando do trabalho dos caveiros no cemitério, mas hoje nós vamos trazer uma mescla de algumas coisas do cemitério. Vou até repetir algumas coisas que foi dito no outro vídeo, que é normal, não tem como acabar repetindo algumas coisas com algumas situações diferentes. E de outras, esse desdobramento aqui que ele fez, que ele contou, e outros desdobramentos que ele fez, que nós não deixamos ele lembrar. Nós vamos conversando, vamos batendo um papo e eu vou falando. Se vocês tiverem alguma dúvida e estiver do meu alcance, da minha capacidade de entendimento e do meu conhecimento, eu respondo. Os caveiras enfrentam muita dificuldade pelo preconceito e a ignorância de muitas pessoas. Nosso trabalho é para o bem. A bandeira que a gente levanta é a do Cristo. Sem os caveiras, os cemitérios seriam, como ele disse, um laboratório de extração de ectoplasma, de magia negra, de obsessão complexa. O Mago Negro quer tomar tudo. Mas a ordem do alto é que todos os cemitérios estejam ocupados pelos caveiras. Só que a seara é muito grande. Poucos são os trabalhadores. Então, um cemitério que não tem tanta proteção assim, e ainda tem cemitério que não tem proteção dos caveiros. Tem cemitério clandestino de criminosos que já teve resgate aqui na reunião deles, de cemitério clandestino, de espíritos que estavam lá agarrados ao corpo, outros não, estavam lá perdidos, e teve resgate aqui, nesses espíritos. Nós desdobramos médicos, dizemos, e houve um grande governo. Mesmo com a proteção dos caveiras, existe em volta dos cemitérios quiumbas, vampiros astrais, que ficam a todo custo tentando burlar a segurança dos caveiras para se alimentar do ectoplasma, dos corpos etéricos em dissolução, que são vampiros, são ligados às sensações, aos sentidos, aos instintos da matéria, e querem roubar ectoplasma dos recém-desencarnados. Como é que é isso, seu caveira? A pessoa morreu, desencarnou, do pretérico está ali. O pretérico é onde tem energia vital, o ectoplasma. E ele dura, mesmo depois do desencarno das pessoas. O do pretérico dura até 40 dias. E ele ainda tem ectoplasma, que é a energia vital, que vale ouro no plano astral, entre os espíritos das trevas. Eles ficam querendo entrar no cemitério para pegar esses núcleos, pegar o ectoplasma e se alimentar, utilizar. Mas não é só isso. É muito mais. Existem feiticeiros do mal encarnados. Esses que se dizem pai de santo e mãe de santo, que de pai de mãe de santo e pai de santo não tem nada. Faz magia negra para trazer o seu amor não sei quantos dias, ou para separar. Né? Faz trabalho para prejudicar, para matar, para causar doença, vingança. Então, eles entram, eles querem entrar no cemitério, desdobrados, eles dormem, desdobram, o Espírito Santo corpo, querem ir no cemitério para roubar do ectoplasma e roubar, levar sob custódia os cavernícolas, por exemplo, que os cavernícolas são espíritos que têm o seu corpo astral todo um órgão fluido. Bactérias astrais, filhos astrais, larvas astrais, tudo quanto é um órgão fluido no seu perispírito. O feiticeiro vai lá, desdobrado, pega esses espíritos para a magia negra. Para quê? Eles acoplam esses espíritos na aura de um encarnado. Acontece um processo simbiótico, uma simbiose espiritual. E todo o corpo fluido que está no corpo astral do espírito desencarnado cavernícola é transferido por ressonância vibratória, transferido para o encarnado, causando doença, pode causar até a morte. Ah, então, é complicado, é mago negro querendo entrar para pegar ectoplasma, para pegar também esses espíritos para fazer uma sessão complexa. Se não tivesse os caveiras no cemitério, ia ser uma festa desses espíritos das trevas. Exu caveira não é demônio. Exu caveira é guardião. Exu caveira é um policial do cemitério. Policial que coloca aquilo lá em ordem, coloca disciplina, coloca tudo no eixo. Nós somos servos do Cristo. Porque esse nome caveira é um nome cabalístico relacionado à religião da Umbanda, do Candomblé. É só um nome cabalístico. Na religião espírita, somos chamados de guardiões. Na religião evangélica, os Exus são chamados de varões de guerra. Só muda o nome. Para mim, isso não importa nada. O que importa é fazer o meu trabalho. Então, o importante é proteger o cemitério. Ajudamos espíritos que lá chegam a fazer a transição, espíritos que já acordaram uma coisa maior, para algo melhor, não levando a encarnação tão ruim assim, mas às vezes fica por ali, a gente ajuda a fazer a transição. A gente abre o portal, leva, dois, vem espíritos da misericórdia levar. Agora, tem um monte de gente que fica agarrada no corpo, né? Porque leva uma vida material, totalmente voltada para o materialismo, fica agarrado no corpo. E lá, do lado de cá, não tem essa de artista, não tem essa que foi milionário, que foi bilionário, que foi famoso. Se levar uma vida assim, vai ficar agarrado no corpo, sim. Vai sentir os vermes passando, sim. Penicando, comendo a carne, o cheiro, vai sentir tudo. Mesmo sendo famoso, mesmo sendo artista famoso, mesmo sendo milionário. Que aqui, do lado de cada vida, os desencarnados, né? Vocês dizem que somos mortos vivos, na verdade os mortos são vocês. Posso? Então, aqui não tem esse negócio de famoso e de quem é milionário. Aqui é todo mundo igual. Todo mundo aqui é igual. Não tem separação social, não tem partidarismo, não tem evangélico, não tem umbandista, não tem candomblecista, não tem católico, tem budista, não tem esoterista, são todos filhos do mesmo pai. O que vai contar é a vida que você levou, o que você fez, o que você fez para melhorar, o que você fez de bem, o que você fez de ruim, o que vai contar é isso. Então, é importante que isso seja esclarecido, porque nós somos muito compreendidos. Chega um pouco aqui, moço. Sabe como é que é, né? É. Ele fica me perturbando aqui, porque o menino é sistemático. Aí já viu. Então, é importante que isso seja esclarecido. Pode ir, moço. É isso aí. É. Mas isso é bom. Isso é bom porque aí, moço, ele faz tudo certinho. Só que a gente às vezes faz acontecer umas coisas para dar errado, para ele poder aprender. Depois a gente conserta. Mas faz dar errado. Eu sei. É. Mas isso é bom. Se ele não fosse assim, de repente a importância que tinha que ser dada não seria dada. Então, é bom que isso seja esclarecido. Outra coisa, deixe um caveira. Não bebe, não fuma. Eu, caveira, deixou de lei. Não preciso ser cultuado. Não preciso de despacho. Não preciso de oferenda. Não preciso de galinha morta na encruzilhada. Isso tudo é uma grande idiotice. Não preciso de nada disso. Isso é uma atitude primitiva, atrasada, medieval, arcaica, que infelizmente muitos ainda precisam disso e fazem isso. Eu estou te pedindo cigarro, moça. Eu estou te pedindo cachaça, moça. Eu não preciso de nada disso. Pode falar, moça. Eu queria fazer uma colocação de uma experiência que eu tive, que é assim. Comecei a entender melhor o trabalho dos caveiras. E um dia eu fui um enterro, um cemitério. Estava num cemitério e comecei a levar meu pensamento a Deus e orar. E comecei a pedir. Falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou começando a entender o que é a Tua obra sobre a face da terra, Pai. Qual é a função de cada filho Teu. Eu falei assim, então eu estou me colocando, Pai, como um instrumento. Se realmente tem aqui um caveira, que ele possa, eu possa ser um instrumento para ajudar os irmãos que estão aqui precisando de ajuda. Eu sei que eu posso liberar ectoplasma para ajudar os irmãos, eu posso levar os irmãos comigo. Aí eu comecei a conversar. Eu falei, levei meu pensamento e comecei a conversar com o. Eu falei assim, se tem um caveira nesse cemitério, eu me coloco como instrumento para ajudar os irmãos. Então eis-me aqui. E realmente foi muito bom, porque quando eu saí do cemitério, eu liguei para a Sabrina e para o Pedro, eu falei assim, vamos lá para casa, porque eu acho que está indo irmãos comigo, porque eu me coloquei como instrumento. Eu orei a Deus, conversei, pedi que ele usasse os dele e que pudesse socorrer os irmãos. E realmente, quando nós chegamos aqui, fomos orar, o irmão veio muito agradecido, agradecendo, que ele falou assim, poxa... É como a gente estava pedindo a Deus que enviasse alguém que pudesse nos tirar de lá. Ele agradeceu muito, depois o caveira responsável por aquele cemitério veio agradecer, ele falou assim, que foi muito importante a ida que ele pôde retirar, ele falou assim, irmã, eu pude tirar praticamente todos de lá, todos que precisavam ser retirados eu consegui retirar. Por quê? Porque vocês não têm problema de ritual. Vocês não têm. Às vezes tem gente que demora muito mais tempo fazendo um monte de ritual do que o trabalho em si. Tem que fazer o despacho do Exu. Tem que entregar o Exu. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que botar um copo de cachaça ali. Tem que botar não sei o que ali. Um garfo aqui. Não precisa de nada disso. Tem isso aqui, moça, na casa de vocês? Não. Não tem nada, né? É. Só oração. É. A espiritualidade vem trabalhando com isso, vai tirando só os poucos, tem que sair, tem que acabar, porque o mundo regenerado não tem isso. O mundo regenerado não tem um ebó, não tem um alguidá no meio da encruzilhada. O mundo regenerado não tem isso. Então, isso tem que acabar. A gente já vem falando, a gente já vem dizendo, um monte de lugar, em outros vídeos por aí pelo YouTube, porque os outros médiums, a gente já vem falando tudo isso, mas tá difícil. O povo está agarrado a isso. E a gente não precisa disso. Muita gente, muitas das vezes que a gente usa um médium, ele está bebendo um copo de cachaça ou fumando charuto. Não é a gente. É o médium que precisa disso. Então, muleta. Então, o que que acontece? Tá difícil, mas vai andar. Então, o que que acontece? Esse desdobramento aí que ele fez no cemitério lá, que o espírito saiu da tumba, é um espírito que está no estado de um cavernícola. Está agarrado ali, não quer sair dali de jeito nenhum. A gente tenta, a gente conversa, a gente chama, não quer. A gente não força. Isso tem. Isso existe. Existe espírito que a gente já levou ele. Não deixou lembrar, porque o negócio foi pesado, o espírito estava agarrado no corpo, e tudo que estava acontecendo no corpo, estava acontecendo no espírito dele, por causa da mente dele, é tudo a mente, ele que cria situações aflitivas em torno de si mesmo, com os seus pensamentos, tá? Então o corpo dele estava inchado, e dentro do corpo dele estava cheio de verme, muito, e fedendo. Saía verme até pela boca, aos milhões, na boca, pelos ouvidos, estava assim o corpo dele. Como é que estava o espírito dele? Como é que estava? Assim. O corpo morto, mas ele vivo, porque ele morreu foi só o corpo, o espírito continua vivo. Então estava da mesma forma que o corpo. Estava sufocando nos vermes, um corpo inchado, amarelado, apodrecendo, e dessa forma. E a gente levou esse rapaz aqui para ver. E aí você já viu o que que aconteceu quando ele chegou lá e viu isso. Ele, mesmo desdobrado, vomitou. Vomitou, ficou impressionado. A gente deu um suporte, porque ele tem que acostumar com isso, porque ele vai ser levado mais vezes, ele já está mais acostumado, isso já tem um tempo, ele já está mais acostumado, agora a gente está levando mais vezes, que isso é normal, todos os médiuns passam por isso, é normal, já viu isso um monte de vezes, mas está encarnado, tem um esquecimento, é normal. A gente tirou, levou ele para a doação de ectoplasma. E a gente tirou esse espírito que estava agarrado no corpo. A gente tirou e ele foi levado para ser tratado. Nesse mesmo dia, a gente desceu. Foi numa dimensão ainda mais baixa, no cemitério, nas cavernas que tem embaixo da terra. Onde fica quem? Fica esses cavernícolas. E ele viu um monte passando para lá e para cá. Na caverna, agora vocês imaginam, né? É um espírito numa situação dessa, deplorável. Imagina o cheiro, porque tem cheiro, tá? A fedentina, verme, e passando ali. E eles não conseguem falar, não. Eles perderam a capacidade de falar, eles ficam murmurando, ficam grunhindo. Não perderam a razão. Eles ainda têm um pouco de razão. Eles têm vergonha, se esconde, porque muitos deles são mutilados, decomposição, e são vítimas de espíritos das trevas para magia negra, para ser depósito vivo de vírus, de bactéria, que Mago Negro leva para os seus laboratórios no astral inferior, pega esses cavernícolas como eles são depósito de morbo fluido. Eles colocam ali comunidades inteiras de vírus, de bactérias. Para quê, Caveira? Para acoplar esses espíritos nós encarnados e passar esses vírus para os encarnados. Vírus já conhecidos e outros desconhecidos. Para quê? Para causar pandemia. Ué, mas peraí, esses vírus são da esfera extrafísica. Como é que vai para a esfera física e causa doença? Em contato com o ectoplasma do médium, porque todos são médios, da pessoa encarnada, ele se materializa. E aí a doença aparece. Porque Mago Negro é isso. Ele não quer o progresso da humanidade. Ele quer o caos. Ele quer, tem uma casta de magos negros que querem destruir o planeta, destruir a humanidade, quer tornar o mundo um deserto. Então, é isso que acontece. Esse mago que apareceu para ele no desdobramento é o de sempre. É um mago negro que se mostrou naquela aparência, bonito, né? Bonitão, simpático, mas é um mago que queria ele e queria ela. Para usar eles, a mediunidade deles, para o mal, para atrasar o progresso, porque as faculdades mediúnicas dos dois são muito fortes. É uma mediunidade tanto que eles dois têm. Por isso a disputa. Queriam pegar eles. Então, acontece muito mais por aí do que se possa imaginar. E cavernícola não está só em cemitério. Teve um desdobramento dele, que ele foi para aquela dimensão, onde ele viu os cavernícolas passando para lá e para cá. Era cemitério? Não. Eu estava lá e muitos outros. Foi feito o resgate aqui, daqueles espíritos. Aquela dimensão está vazia. Está sendo reurbanizada. Quando se diz que no mundo regenerado aqui na Terra não vai ter umbral, não é que não vai ter umbral. A dimensão está lá, mas vai estar vazia. Eu digo isso quando tiver um mundo totalmente regenerado. Porque as condutas, a forma de agir, a forma de pensar vai estar diferente. Então, quando essas pessoas desencarnarem, elas não vão para lá. Então, o umbral vai ficar vazio. Tá entendendo? Não é que não vai ter. Tá lá, mas vai estar vazio. Você quer fazer alguma pergunta? Eu estava junto com ele, ele lembra e eu não lembro, mas outros, ele estava junto comigo, eu lembro e ele não lembra, né? E um dos desdobramentos que, com relação ao cemitério, que uma vez ele fez primeiro, que eu acho que esse ele lembra, e depois eu estava com ele, mas eu não lembro. E depois, passou um tempo depois, eu fiz. Foi para esse mesmo local, que era um local como se fosse... tinha muitos entulhos, né? E tinham muitos espíritos em estado de decomposição. E que vieram na nossa direção para pedirem ajuda. Inclusive, tinha até um espírito de uma mulher, a qual ele, na hora que a mulher veio, que chegou perto dele, que ele viu o estado dela, ele na hora até pediu para ela parar, porque ela queria, acreditou que ela estava tão feliz que queria ver. Esse desdobramento ele fez com o Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda levou ele numa zona de deterioração. Zona de deterioração é nada mais, nada menos que uma dimensão astral, que fica muito próxima da crosta planetária, fica entre o mundo físico meu mundo espiritual. Só que fica muito mais próximo do mundo físico. Uma dimensão onde os espíritos que lá estão muito materializados. Geralmente, essas dimensões ficam jungidas na contraparte de essas ruas que tem por aí, de um monte de barzinho, que cachaça à vontade, droga, pegação, prostituição, promiscuidade. Então, qualquer rua cheia de bar, com dois, três bares, já é o suficiente, principalmente se for badalado, até mesmo em lugar bonitinho, onde está todo mundo arrumado, onde tem garotinha bonita, garotinha sarada, perfumada, malhada, tá ali em volta delas, tá perdendo, tá enchendo a cara, tá fumando à vontade, tá com pensamento de promiscuidade, tá fazendo, tá todo mundo em cima de vocês, por sintonia, processo simbiótico. Aí mentira, o caveira tá mentindo, isso tudo é fantasia, então tá bom. É sempre assim, né, moça? Aí desencarna, aí todo mundo se desespera quando vê tudo na frente deles, porque desencarna, vai ver, não tem mais véu da carne. Aí o caveira vai, aí vai gritar o caveira pra ajudar. Aí vai chamar os sete exilados, vai chamar o marabô, aí vai chamar o anjo, vai chamar Jesus. Jesus não vai vir não, moça. Jesus não vai vir não, porque Jesus não pode botar a mão naquilo que a pessoa escolheu. Vai ficar ali por um tempo, até expulgar bastante, para depois ser resgatado. Então, zona de deterioração, tem resgate? Tem, mas só na hora certa. E não é pouco espírito, não. É muito. É as multidões que ficam ali, querendo acoplar em quem sintoniza com eles. Quem é que sintoniza? Os mesmos interesses. Você é viciado em bebida? O espírito também é. Então vai procurar quem está viciado em bebida para acoplar e beber junto. É assim. Então ele foi levado numa zona de deterioração com o Pai João de Aruanda. Só que sabe como é que é, né? A mulher veio para pedir ajuda. E aí ele se assustou um pouco porque ela estava com um corte gigantesco na cara, profundo. E ele começou a se transfigurar e tomar a forma do espírito dele, a dimensão a qual ele pertence. Aí o Pai João acalmou ele e ele foi voltando ao normal. E ficou tudo bem. Já tá tudo bem. Já não tá mais acontecendo isso. Isso é normal. Vocês vão dizer, mas eles, Mago Negro, só tem essa fonte de energia? É ectoplasma? Não! Mas é valiosa. Ah, mas qual é a outra fonte de energia? O Mago Negro é especialista em manipular os fluidos da natureza. Os fluidos do astral. Os elementos da natureza. As energias da natureza. Por isso que ele tosse. Então, o que acontece? Eles podem extrair energia radioativa dos minerais, da subcrosta planetária, do solo, dos oceanos, do magma, do planeta. Sabem transformar energia latente em energia ativa. Essa energia está latente. Ele vai transformar energia ativa. Energia que pode ser particularizada, coagulada, plasmada. E tem energias que nem precisa modificar, ele já usa direto. Com a mente, canaliza a energia, muitas das vezes, todas, né? Para os propósitos mesquinhos deles, para os propósitos daninhos deles. Podem usar a energia de uma dimensão vizinha. Essa quantidade de energia é quase que inesgotável no astral. Eles só não podem pegar energia de uma dimensão muito superior pela sintonia, porque a energia deles é densa. Eles não vão poder pegar energia de uma dimensão mais elevada, mais sutil, porque eles são materializados. A vibração deles é densa, é daninha. Pediram para explicar sobre os fura-terra. Quem é o espírito fura-terra? Já foi dito no outro vídeo. Vou falar de novo. Porque isso é importante. Tem pessoas que desencarnam e ficam revoltadas com o desencarne. Não queria desencarnar, mas não ficou agarrado ao corpo. Levou uma vida material, mas por algum motivo não ficou agarrado ao corpo. Saiu, mas ficou revoltada. E, como levou uma vida espiritualizada, muitas vezes não acredita. Dentro desses aí, tem alguns que são ateus. Não acredita em nada. E não tem que, não adianta explicar. Pode dizer 20 teorias diferentes, que ele vai continuar com o pensamento, não acredita e acabou, por causa do físico tal, por causa do cientista tal, que prova que isso não existe. Os quais, quando desencarnam, chegam para o espiritual, quebram a cara. Como a Mariazinha disse, os espíritos superiores dizem que têm piedade desses irmãos, porque acham que são os donos da ciência. A ciência do homem é precária. O planeta Terra não é progresso. Progresso. O planeta Terra é atrasado. A ciência de verdade é a de Deus. Você entendeu? Entendeu, sim. É. Ciência avançada é a de Deus. Deus é ciência. Ele é pura ciência. A ciência do homem é brincadeira de criança. Então, esses científicos inteligentes, que são materialistas, que são ateus, que provam por A mais B que não existe realidade espiritual coisa nenhuma, chega do lado de cá. É, se pudesse virar uma avestruz e enfiar a cara no buraco, eles enfiavam de vergonha. Porque eles viram o quanto eles foram idiotas. Você desculpa, tá, mas eu sou Exu, e Exu fala mesmo. Então, é isso aí. Então, só que não adianta explicar. Então vamos esperar o desencarne pacientemente. É pouquinho tempo mesmo, né? 80 anos, 90, isso aí não é nada. Então, o que que acontece? A situação é essa. Os fura-terra, muitos deles, vou repetir, não todos, mas muitos deles são os nossos amigos ateus. Se deparam com o plano espiritual. O espiritual não, né? Porque eles não vão para lá. O astral. O astral inferior. Um medo exacerbado. Revoltados com a morte do corpo. Que querem voltar. Quer o corpo de volta. O corpo está morto. Quer o corpo de volta de qualquer jeito. Revoltado. O que que acontece? Fica tentando furar a terra do cemitério para pegar o corpo. Revoltado com a morte do corpo. Eu tive uma experiência com um conhecido que ele era ateu e eu sempre falava, sempre que eu podia, estava falando de Deus para ele e ele falava, não adianta falar isso para mim que eu não acredito. E ele desencarnou. Aí eu fiquei orando, um dia eu estava orando, orei por ele, ele veio na minha irmã falar comigo e disse assim, eu não sabia que as coisas eram assim. E eu falei assim, então agora você ora, pede ajuda para Deus. Ele disse assim, mas eu não acredito nele. Ele mesmo estando lá, continua ateu. Continua. Difícil, né, moça? Mesmo vendo tudo que ele está vendo na frente dele, ele continua ateu. Em que nível da evolução a humanidade, a Terra, está? Com seres humanos que ainda pensam assim? Com seres humanos que ainda acreditam na Terra plana? Com seres humanos que moram num planeta de 13 mil quilômetros de diâmetro, acha que isso é grande? E que no universo infinito acha que são a única inteligência, os únicos seres inteligentes do universo? É, são muito especiais, né, moça? Porque Deus criou o universo infinito só para eles, só para vocês. Deus se limitou só a vocês. Deus é bem pequenininho, então, né? Deus, que Deus é esse? Acho que ele não é tão poderoso assim, porque ele só criou a Terra com vida inteligente. E vocês, então, devem ser anjos, vocês são bem especiais. Todos nós, né? Somos especiais, então, porque eu também sou humano desencarnado. Não sou extraterrestre, não. Mas existe. Não adianta o caveira falar? Ah, não adianta. Plano espiritual não tem isso. Você vai ver preto velho andando do lado de um grey, do lado de um pleiadiano, do lado de um siriano, batendo papo. Já viu o filme Guerra nas Estrelas? Dos Jedi? Aquilo ali está mostrando a realidade. Só que é ficção, né? Será que aquele é George Lucas, o nome dele? É. Será que ele não desdobrou e no plano espiritual não passaram tudo para ele? Será que ele não ficou desdobrando um monte de noite e foram passando tudo para ele? Será que foi ele que inventou aquilo? Ou foi o plano espiritual que passou para ele? Quem são os Jedi, moça? Jedi são médiuns. Médiuns. Você já enforcou esse rapaz com a mente, não enforcou? Enforcou com o quê? Com a mente. Não é com a mente, pensei que fosse com um cordão forte. Teve uma vez que esse menino aqui estava no quarto dela e a haste do ar-condicionado estava para onde, que você não gosta? Para cima. Tem que ficar para onde a haste do ar-condicionado? Pro lado. Pro lado. E aí você ficou com muita raiva quando você viu o ar-condicionado daquele jeito, não ficou? Foi. É. E aí você enforcou ele com a mente sem perceber. Não queimou não o arrepiado? Porque ele sentia sua mão apertando o pescoço dele. Ele é médico. Então, ele está sentindo até hoje. O que que acontece? Aquilo que o Darth Vader faz, começa a enforcar a pessoa com a mente. Será que é ficção? O Darth Vader está representando quem? Um dragão. O imperador, ele não quer ser imperador? Ele não tinha imperador? Ele não queria ser imperador da galáxia? O dragão queria o quê? O que que o dragão número um quer? Então, acho que o filme Guerra nas Estrelas é bem real. Somador. É. E se eu falar que esse garoto aqui desdobra e vai pra nave? E já via seres de outros mundos? Tem contato com eles? Ah. É. Ele tem uma imaginação muito fértil, né, moça? Então, é fantasia. Se o Assim também tem uma imaginação muito fértil, porque eu já fui desdobrar, já desdobrei, fui para nada, já vi reptiliano, já vi uns seres parecidos com Grey, mas bem com a cara muito enrugada, não sei que raça é aquela, né? É, já vi felino, né? E muitas outros seres. Então, se for assim, eu também tenho imaginação muito fértil. E é bem real, porque é a gente normal volta aqui para vocês, né? Para vocês. Porque aqui é uma casa, né, onde acontecem essas coisas com essas pessoas. Então é normal para vocês. Mas e os outros que não vê nada? A gente entende que aqueles, ó, é ele, tá? Sou eu não. Porque aqueles que aqueles que não vê nada não consegue acreditar. É mais difícil. Mas o que que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. E disse para Tomé: você creu porque viu, você creu porque tocou. Tem gente que mesmo vendo, mesmo tocando, não vai acreditar. Mas eu tinha uma Quer dizer, eu tenho uma sintonia, ainda tenho essa sintonia com a Sabrina, que era interessante, porque ela desdobrava para onde ela ia, eu, na minha mente, eu não via, dizer assim, que eu estava vendo onde ela estava, com todos os detalhes, não, eu não via, mas eu sentia tudo que estava lá, era como se eu tivesse uma memória me mostrando tudo o que ela estava vendo. Então, é como se eu estivesse vendo através dos olhos dela. Então, a gente tinha... Isso, na verdade, a gente fazia uma ligação mental. Uma ligação mental. É isso que eu ia falar agora. Hoje em dia, o que eu via passava mentalmente para você. Para mim. Foi feita uma ligação na sua mente, com a mente dela. Que nem desdobramento que vocês fizeram juntos, que veio aquele rapazinho, magrinho, que estava para João de Aruanda, que ele... Quando voltou pro corpo, contou pra você e você disse, também tava lá, foi assim, assim. É isso. Então, tá na hora de expandir, né? Tá na hora de abrir o olho. E tá na hora de não ficar muito agarrado à matéria. Tá na hora de acordar pra realidade, que a realidade não é plano físico. A cópia é aqui no plano físico. A realidade é o plano espiritual. Como o pai João de Aruanda disse, o cérebro físico, o cérebro de carne. O cérebro de carne, cérebro físico. Em dois, o observador, você, dono do cérebro, induz o observador a enxergar como realidade tudo aquilo que é material. É uma ilusão considerável, a gente entende, mas na prática é totalmente diferente. Então, se espiritualiza um pouquinho. Não é para ficar fanático, não. Faz um pouquinho de bem. Conversa com Deus. Fala com Ele da forma que vocês acreditam. Para não virar fura-terra. Porque fica com a mão comprida, tipo de macaco, magrelo. Sente fome, sente sede, sente frio, fica medroso, medo de tudo, perde a razão, porque fora da terra perde a razão. O campo mental fica totalmente desequilibrado e fica furando na terra, procurando o corpo. É deplorável, né, nossa? É complicado. Aí fica com os pés balançando do lado de fora e o metade do corpo para dentro da terra. Chega de noite, sai andando pela rua. A esmo. Acaba servindo para alguma coisa que eu já falei. Entra em terra baldio, casa abandonada, que aí se tiver alguém lá dentro fazendo besteira e enxerga, aí se assusta, grita, e o fura-terra também grita. Aí a pessoa sai correndo porque vê o fantasma e o fura-terra também sai correndo porque a pessoa gritou na cara dele. Lembrei de um episódio agora que falou na Garatiba. E aí, aquela casa que fica do lado esquerdo, que quando ela era abandonada, lembra? Que não tinha ninguém ali, que não ocupava, não tinha ninguém. E que nas brincadeiras de pique-esconde a gente costumava se esconder naquela casa. Eu lembro de uma vez que eu pulei o muro para poder me esconder naquela casa de pique-esconde e eu vi um vulto correndo. Aí, tanto que eu me assustei, eu saí correndo, os que tinham entrado atrás de mim não entenderam porque eu saí correndo, atrás de mim. Mas eu tô lembrando desse episódio, eu vi um vulto, quando a gente entrou, eu senti como se tivesse alguém assim olhando. Aí quando eu virei para olhar, eu vi aquele vulto, assim, tava tudo escuro, mas eu vi aquele vulto saindo correndo. É isso aí. Então. Por que a gente está aqui? Se fosse demônio, eu não ia estar dando esse conselho. Sabe por quê, moça? Vai chegar uma hora que vai ter gente que acha que Exu é demônio que vai ver esses vídeos. Porque vocês são evangélicas, né? E vocês conhecem muita gente dessa religião. Só que essas pessoas ainda não tomaram conhecimento desses vídeos desse canal. É, mas elas vão. E aí, elas não costumam procurar isso no YouTube. Mas elas vão ver vocês no vídeo, então elas vão querer ver. Aí elas vão ouvir o que eu tô falando. Aí finalmente, vão entender que Exu não é demônio. Então, o que que acontece, gente? O que que acontece? As trevas, eles são muito inteligentes. Espíritos das trevas são astutos. São inteligentes, não são burros, não. Eles falaram, eles querem separação. Eles não querem vocês unidos. Eles querem um brigando com o outro por causa de religião. Eles querem um brigando com o outro por causa de política. Eles querem um brigando com o outro porque o outro é homossexual e o outro é hétero. Eles querem isso. Separação. Aí não tem evolução. Porque evolução não é isso. Evolução é todo mundo respeitando as diferenças. É todo mundo unido. Sem julgar. Sem achar que a sua religião é a única que leva para Deus. É a única detentora da verdade. Não tem isso. Isso não existe. Então, o que que os espíritos das trevas fizeram? Incorpora no irmãozinho lá na igreja. Se encurva todo. Torce a mão toda. Fica gritando, falando palavrão e diz que é chucaveira. E que faz ele fumar, que faz ele cheirar droga, cheirar cocaína, que faz ele fumar maconha. Denigra a imagem dos verdadeiros guardiões, dos verdadeiros servos do Cristo. Para quê? Para causar a separação da religião deles com a religião da Umbanda, com a religião do Candomblé. Só que tem gente da Umbanda que contribui para isso. Por quê? Faz despacho, fuma charuto, bebe cachaça, mata bicho, contribui. O próprio irmão que está lá na Umbanda está contribuindo para isso, porque a Umbanda não é isso. Nem candomblé é para si. Nem candomblé tem que matar bicho. Isso não existe. Mata bicho para comer, para matar a fome. Para fazer trabalho, despacho, não. Para fazer macumba, não. Então, não precisa disso. Bicho não salva a vida de ninguém que está no leito. Não precisa matar um bicho. Ah, eu vou derramar esse sangue para salvar aquela vida. Isso é uma ignorância muito grande. Isso não existe. Então, é necessário um esclarecimento, muito necessário, porque o Quiumba vai lá, até que Quiumba, na região evangélica, você chama de demônio, na espírita, o obsessor, um espírito agarrado à matéria, um espírito do mal, onde eles foram bandidos, foram marginais quando estavam encarnados, ele é hipnotizado por espíritos com mais conhecimento, porque nas trevas é assim, manda quem é mais forte, quem tem mais conhecimento. Ele é hipnotizado, ele é marionete. E o próprio Mago Negro vai lá e manda ele na igreja fazer aquilo tudo. Para denegrir as imagens dos Exus, porque os Exus atrapalham muito eles. É, porque na verdade, né, são, como diz, que são marginais do submundo astral, eles são usados para distração. Porque na verdade o intento dos magos negros ou feiticeiros é um, e é justamente para eles não serem descobertos o que eles querem fazer, então eles usam esses marginais do astral, do submundo, né, como distração, enquanto eles estão fazendo lá, agindo, né? Tá na hora de se instrumentalizar. O Mago Negro manda o Quiumba para distrair. Enquanto ele está distraindo, ele está fazendo um monte de coisa lá. Alguns irmãos espíritas, não todos, se perderam nas doutrinações. É só doutrinação. Tem que entender uma coisa. À medida que os espíritos vão se encarnando, eles vão adquirindo experiência. Chega uma hora que tem certas doutrinações que já não pega mais. O Mago Negro não tem doutrinação. Não existe doutrinação para o Mago Negro. Se vocês começarem a querer doutrinar o Mago Negro, ele vai gargalhar na cara de vocês. Não existe isso. Aqui nessa reunião já aconteceu isso, né? De querer doutrinar o Mago Negro. O que que o Mago Negro fez? Riu na cara do moço. Aí esse daqui foi, levantou. Não aguentou mais esperar. Se incomodou. E fez o certo. E chegou pro moço e falou: com o Mago Negro não tem doutrina. Foi lá. Desfez o campo de força do Mago Negro. inseriu um campo de força criado pela mente dele, fez a despolarização dos estímulos da memória, tirou a memória dele, do conhecimento que ele tem desde lá de trás, de Atlântida, de Lemúria, do Antigo Egito e tudo mais. E aí entregou para os guardiões. O mago negro não tem doutrinação. Fica falando palavrinha do evangelho decorada, bonitinha do evangelho, que muitas das vezes está na língua, mas não está na vivência diária. Que eles falam. Então, não tem. Ah, meu maguinho negro, o irmãozinho, segue a Jesus, se arrepende, ama o teu próximo. O mago negro vai gargalhar na sua cara. São espíritos endurecidos, cientistas das sombras, espíritos endurecidos. Não adianta doutrinar. E outra, não adianta expulsar. Muito pastor de igreja tem autoridade para expulsar. Expulsa. Expulsa, ele vai lá para fora e continua fazendo tudo de novo. Não é assim. Assim, o bom seria que se a gente pudesse aprender uns com os outros, o pastor entender de que forma ele pode lidar com esses espíritos e como conduzir os espíritos. Porque já teve experiências, eu sei que, eu vou relatar aqui, só não vou citar a igreja, nada, para não estar comprometendo, que o irmão foi tentar, ficou expulsando um espírito e virou pro espírito, mandava o espírito sair, o espírito dizia, eu não vou sair. Ele, você vai sair sim, você vai sair. E quando ele falou, você vai sair sim, o espírito virou para ele e falou assim, pois isso aí eu acabei de botar na tua boca. Quer dizer, o espírito mesmo trabalhando no mental dele, botando pensamentos e tá brincando com ele, dentro da igreja. Entenda uma coisa. Isso já foi dito no livro dos espíritos. Eu vou repetir. Os espíritos vos dirigem muito mais do que vocês possam imaginar. E a comunicação, ela é toda mental. Cuidado com os pensamentos que vêm. Presta atenção em todas as inspirações, todas as intuições, todos os pensamentos que vêm. Porque muitas das vezes esse pensamento não é seu. Esse pensamento tem uma origem exterior. Se é para prejudicar alguém, é para discutir, é para brigar, é para enfrentar alguém, é para ofender, é para magoar. Não pode ser de Deus. Segura, porque pode estar vindo de um lugarzinho complicado, de uma cabecinha complicada. É pensamento para amizade, para amor, para fraternidade, para caridade, para fazer as pazes, para ficar todo mundo bem. Então vai vir de um mentor, ou de um anjo, ou de um benfeitor espiritual. Deem o nome que vocês quiserem. Então preste atenção nos pensamentos. Ah, mas eu sou batizado. Eu aceitei Jesus no púlpito como meu único e suficiente Salvador. Espírito das trevas não pode me intuir. Ignorância. Nós não somos imunes. Vocês não são imunes. Exatamente isso que ela falou. Se batizou? Legal. Aceitou Jesus? Legal. Mas o que vai te levar a ele não é aceitar nem se batizar. São as suas condutas. É o que você faz. O que você pensa. Os seus atos. O que você fala. O que você sente por alguém. É isso que vai te levar a ele. É na prática, na sua vivência diária, no dia a dia. Porque na igreja tem um monte de santo. Saiu da igreja, a conduta é totalmente diferente. Faz fofoca, briga, xinga todo mundo, passa os outros para trás, falsidade. Cadê Jesus aí? Fala. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro onde é que está. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que os anjos, né, eles estão ao nosso redor. Mas que os inimigos, eles estão ao nosso derredor procurando nos tragar. E também tem uma outra passagem que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso quer dizer o quê? Nós não somos perfeitos, não somos imunes, somos pecadores, lutamos contra a nossa carne todo santo dia. Porque o que Jesus diz, aquilo que você mais alimenta é o que prevalece na sua vida. Se você é carne, é carne. Se você é espírito, é espírito. Então, o que, que você vai alimentar mais? Porque também, se você alimentar mais o espírito, você tá, vai estar usando os ensinamentos que Jesus deixou para estar alimentando o espírito, para o espírito prevalecer sobre a carne, para que o espírito possa dominar a concupiscência da carne, prevalecer sempre, como se diz assim, não, isso aí está errado, não é isso, isso não vai te fazer bem, isso não te convém. Então, é isso assim que eu lembrei, né, de trazer isso. Então, nós não somos imunes. É tanto que está lá que muitas das vezes o inimigo, ele lança dardos inflamáveis. Ele lança dardos inflamáveis, lança setas na nossa mente. Ou seja, isso quer dizer o quê? Eu estou falando uma linguagem evangélica, mas... Ele influencia, ele trabalha. No momento que você baixa a sua vibração, você começa a ter pensamentos negativos, você vai sintonizar com esses espíritos. Então você tem que estar sempre ocupando com a mente com as coisas lá de cima para não dar brecha. Mesmo assim, fazer um comentário de reflexões minha. Já aconteceu coisas comigo em que eu estava com a minha vibração muito baixa por causa dos problemas que eu estava vivendo. Exatamente. Eu estava muito estressada porque eu tomei atitudes que na hora me pareceu ser a mais adequada. Isso aí. E no entanto eu vi o quanto eu errei naquelas atitudes. Aí eu mesmo pensando, eu falei, nossa, eu não devia ter agido assim, eu devia ter tido um controle maior. Então, isso acontece, e olha que eu tenho, exato, eu sou batizada, eu estou na igreja desde criança, e no entanto, chega um momento desse que você acaba fraquejando, é como o pai João fala, nós estamos aqui, nós estamos vulneráveis, mas a gente tem que lutar para se levar o tempo todo, porque é como ele diz, vocês não vão conseguir manter a vibração elevada 24 horas por dia, o tempo todo. A gente tem que lutar para poder se manter pelo menos um pouco mais equilibrado para conseguir elevar a vibração o máximo que puder. E esse lutar é o que o Caveira falou. É a reforma íntima. É você conhecer a si mesmo. E admitir, né? Exatamente. Conheça-te. Eu vou lutar, eu vou melhorar. Isso. Conheça a si mesmo. E a verdade sobre você te libertará, porque você vai sair da treva, das trevas da ignorância de si mesmo. Então, isso que ele falou, é a reforma íntima. Esse aqui não se cita o nome de ninguém. Aqui se conta fatos, sem citar o nome de ninguém. Esse aqui tem amigo evangélico, que fica gritando o nome de Jesus o dia inteiro. Que ouve louvores o tempo todo, música. Que aceitou Jesus no púlpito, né? Só fala de Jesus, obrigado Jesus, o tempo todo. O tempo todo, passagem na Bíblia, mas no dia a dia, fofoca toda hora, fala mal dos outros, fica tomando conta da vida dos outros, julga. O que, que ele viu do lado desse irmão, que é evangélico, que aceitou Jesus? E que se acha imune, que o espírito das trevas não chega perto porque aceitou Jesus. Ele viu um monte de quilombo ao redor dele, do lado dele, por sintonia, influenciando ele, e a vibração dele baixíssima, do rapaz, porque esse menino aqui é sensitivo, e sentiu vibração, e se sentiu mal, e já deu várias chamadas nele. E ele continua. E aceitou Jesus. Então, vamos abrir o olho. Porque os espíritos das trevas, quando o irmão fala assim, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu sou intocável. Os espíritos das trevas do lado, está todo mundo levantando a cara para cima e gargalhando. Continua assim, seu idiota, nessa ignorância. Que aí é assim que a gente vai te usar mais. Porque acaba então o orgulho. O cara se acha intocável. Mali sabe que está sendo usado o Espírito das Trevas. E olha, o Espírito das Trevas conhece a Bíblia de ponta a ponta. Conhece o Livro dos Espíritos de ponta a ponta. Conhece o Evangelho de Jesus de ponta a ponta. E ele bota a palavra bonita na tua boca. E você acha que é o Espírito de Luz. Não é? Vai fazer efeito isso na igreja? Vai. Porque muitas das vezes Deus usa o mal para fazer o bem. Porque muita gente que está ali ouvindo o rapaz falando não tem culpa da conduta dele. Então, Deus usa o mal para fazer o bem. Mas quem está intuindo ali não é um espírito do bem. E não é sempre que ele vai estar falando palavra bonitinha. Então, é complicado, não é, moça? É. É complicado. Assim como é complicado o irmãozinho que quer o ministério a qualquer custo, que quer aplauso, quer voz de comando, quer ficar rico com a religião, tem sede de poder, tem sede de aparecer. Cuidado. Porque aí vai assar uma sintonia com quem? Vai estabelecer um campo mental e emocional com o Mago Negro. Porque ele é igual. Ele quer poder. Ele quer voz de comando. Ele quer dominar. Ele quer ser ovacionado como um Deus. Então, o Mago Negro vai se unir a você por sintonia. Mesmo você tendo aceitado Jesus. Porque os seus propósitos não é servir a Deus. Os seus propósitos é aparecer. Os seus propósitos é querer dominar. É querer ter voz de comando. Você ficou violento, ficou fanático, ficou extremista religioso, porque você acha que a sua religião é a única que leva à salvação. Você ataca todas as outras, ataca os outros irmãos, porque ele é de outra religião, que a dele é do demônio, a sua é de Deus. Cuidado, pode ter um bacio psíquico na sua cabeça, no seu cérebro perispiritual, envenenando as correntes do seu pensamento, fazendo você ficar fanático desse jeito e tratando todo mundo mal, sendo intransigente. Por causa de religião. Jesus não é religião. O que ele mais combateu foi religião, foi doutrina, foi interpretação do homem. Jesus nunca foi religião. Nunca. Então, eu acho que está na hora de abrir o olho. Não é, moça? Porque tem um monte de marionete aí, uma Bíblia embaixo do braço, que tá um demônio do lado, que desencarna e não vai pro céu, não. Vai pro lugar no qual sintoniza. Porque quando desencarna, que o véu da carne cai, o tribunal vem, o justo juiz cobra. Sabe quem é o justo juiz? A coisa. Ciência. Não tem nenhum demônio, chifrudo, um garfo na mão que vai condenar você. E nem Jesus condena. Você se condena? Porque você agiu assim. Aí vem a culpa. Vem a autopunição. Aí quando vem a culpa e a autopunição, o que acontece com a vibração, moça? A vibração vai lá embaixo. Aí estabelece sintonia mental com quem? Com o Mago Negro. Aí o Mago Negro, se você for evangélico, o que ele vai fazer? Ele vai se transfigurar e vai aparecer para você como um anjo do Senhor. E você vai ficar que nem um bobão olhando para ele de boca aberta. E vai dizer, eu sabia que eu era um missionário. Eu sabia que eu era um escolhido. Eu vou contigo, um anjo. E ele vai te levar para um reduto das trevas. Para usar você como marionete, como cobaia. Você é um espírita assim também? Ele vai aparecer para você como Kardec. Você é um católico assim? Fanático? Radical? Ele vai aparecer para você como um santo. Você é um bandista, esoterista, fanático? Ele vai aparecer para você como um membro da grande fraternidade branca. E aí, vai para o reduto das trevas. E quando tem resgate, moça? Que vai Preto Velho resgatar, que vai Exu resgatar para tirar eles de lá, sabe o que eles fazem? Quer doutrinar o Preto Velho, porque Preto Velho é espírito inferior, é demônio, é baixo espiritismo. A Aí quer doutrinar o preto velho. Quer doutrinar o Exu. Dizendo que o preto velho e o Exu tem que se submeter ao anjo, ou ao santo, ou a Kardec, que é nada mais, nada menos que o mago negro. Quer dizer, difícil. Aí fica lá uma cidadela do astral inferior, vendo coisas como se fosse tudo lindo, tudo bonito, que é tudo uma ilusão. Na verdade, está no umbral. Está no astral inferior e acha que está no céu. É, nós tivemos um episódio de um pastor que desencarnou, que veio aqui no nosso trabalho espiritual, tem trazido, e como ele viu entidades da Umbanda aqui, ele começou a expulsar demônios. E eu fui conversar com ele, eu falei assim, o senhor desencarnou? Ele, não, mas eu estou na igreja pregando. Eu falei, não está. Ele devia estar num local que foi criado, uma situação de uma igreja, e ele ali. Eu falei, não está, o senhor vai desencarnar, o senhor não tem mais corpo. Aí eu tive que pegar um espelho, mostrar que ele estava ocupando um outro corpo. Aí ele, então eu estou condenado, eu fui para o inferno. Eu não estou no sono eterno. Ele ficou tão confuso. Eu falei, não, vamos orar e pedir alguém para vir me buscar. Nós fomos orar, orei com ele. Aí veio um mentor, que eu acho que veio na forma de na anjo. Na forma que ele aceita. Aceita e ele foi levado, porque ele estava numa cidadela dessa, dentro de uma igreja, pregando como se fosse o pastor ainda com vida normal aqui. E a gente explicando a ele que não, que ele já tinha desencarnado. E ele expulsando o demônio e dizia, vou expulsar porque é demônio. Ele falava da entidade que era demônio. Ele dizia assim, não é, ele está aqui lhe ajudando. Foi ele trouxe o senhor para ser resgatado. E ele assim. Você sabe o que eu já vi, moça? Sabe o que eu já vi? Eu já vi evangélico que se batizou, que aceitou Jesus, mas que era assim, fanático, radical. Outros queriam aparecer, queriam o ministério, qualquer jeito, aquele poder, para subir o púlpito, sou pastor. Ele não está pensando em fazer algo, ele quer ser o pastor. Já vi espírita, dirigente, o meu pensamento. Já vi um bandista assim também. Sabe aonde, moço? No hospital. Em coma. Em coma. Sabe por quê? Porque o Mago Negro mandou um sombra. Sabe quem é o sombra? É a milícia negra dos magos negros. Mandou um sombra lá na casa daquele irmãozinho. O sombra aplicou um passe magnético, desdobrou o duplo etérico dele, isso é fácil. Levou o duplo lá para baixo. Duplo etérico é o quê? Tua energia vital está ali. Levou o duplo lá para baixo, botou no laboratório, num tubo transparente, com líquido dentro, viscoso, transparente, o duplo ali, para ser conservado. Botou cientistas do mal para tomar conta do duplo. Qual é o papel do cientista? O papel desses cientistas era manter o duplo etérico ativo e extrair o máximo de ectoplasma que eles pudessem. Então, o duplo está ali para ser extraído ectoplasma. Envolto num campo de força fortíssimo, porque isso vale ouro para eles, tem que proteger. E o cara lá no hospital, em coma, e o duplo, lá embaixo, no reduto das trevas, só sugando a energia dele, vampirando, vampirizando. É um processo obsessivo, diabólico, extremamente complexo. Isso existe. Não é ficção. E o irmãozinho lá em coma, ninguém sabe o que é. E os fiéis botando a mão em cima e orando, e ele não volta. E já teve uns que desencarnaram. Porque sem o duplo, sem energia vital, chega uma hora que não aguenta e desencarna. E outros, por misericórdia, foram ajudados. Nós fomos lá, os Exus, que eles chamam de demônio, Os mais jovens da humanidade também. O espírito velho, que é demônio, né? Foi lá embaixo. Libertou o duplo deles. Botou de volta no corpo. E eles acordaram. Nós tivemos um trabalho então, deste aqui. É complicado, né? Nós tivemos eu um sei. Trabalho aqui. Que aí foi, libertou, foram libertos de vários que estavam em coma nos hospitais. E nós fizemos esse trabalho aqui, foi liberto e em vários tinha, cantos, vários aí. Cantos. Não é só no Brasil, não. Tinha outros países também. E aí? Ah, mas o caveira é demônio. O caveira sabe mentir muito bem. O demônio é astuto. Cuidado, o demônio sabe mentir bem. Vai continuar com esse pensamento? Então tá bom. Então, moça, a situação é pior do que se possa imaginar. Sabe o que um negro morre de medo? Sabe do que os espíritos das trevas se pelam de medo? De ver vocês, de todas as reuniões diferentes, todo mundo abraçado, trabalhando junto, se amando, unidos pelo mesmo propósito, que a política do Cristo seja estabelecida na face da terra e todos se respeitando, respeitar as diferenças, unidos, fazendo bem, transformando esse mundo num mundo fraterno. Isso aí, Mago Negro, se borra todo de medo de acontecer. Por isso que esse menino aqui é atacado, porque ele está sendo instrumento para trazer isso. Ele está se expondo. Tem gente que está zombando dele. Está em casa rindo, gargalhando. Os próprios que se diziam amigos dele. De noitada, de pegação. Porque ele está recebendo a chucaveira. Qual é, Pedro? Virou pai de santo? Virou macumbeiro? O comentário é esse. Só que ele está se expondo para ver se muda alguma coisa. E não está nem aí para gozação. Para escarnecedores, o que ele quer é ajudar um pouquinho. Ele não pode mudar o mundo, mas dá para ajudar muitos com esses conselhos que são dados através dele e através de nós, porque nós trabalhamos em conjunto, porque ele está consciente aqui. Eu não tirei a consciência dele. Está nós dois aqui juntos, trabalhando. Eu uso os conhecimentos dele para trazer isso para vocês. E eu trouxe várias outras coisas aqui que ele não leu. Desdobramentos que ele não lembra, mas está no espírito dele. Eu estou trazendo. Mediunidade é isso. O trabalho é em conjunto para vermos se muda alguma coisa. Porque a gente não é mal, não. A gente quer fazer o bem. Tem um plano, não tem, moça? Tem um plano aí. Da espiritualidade superior lá, dos imortais, eu estou bem abaixo, de levar esse rapaz aqui nas igrejas. Vocês não são evangélicas, vocês não conhecem todo mundo da igreja, levar ele lá para ele explicar para os irmãozinhos qual é o plano das trevas, com muito mais detalhes do que eu estou falando aqui, porque ele sabe muito mais, e ele pode explicar em detalhes, porque ele estuda, e ele vê. Porque ele vai lá com a gente. Ele estuda e vê, presencia, não é sonho, não. Ele vai lá, a gente arrebata o espírito dele, né? Vocês entendem? É o arrebatamento do espírito dele e ele vai lá. E ele vai ver muito mais. Isso é só o começo. E ele quer ir nas igrejas para explicar isso para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os obreiros, para os fiéis, para que, se eles tomarem conhecimento disso, eles possam até se instrumentalizar, mas, em vez de ficar só expulsando, expulsando, expulsando. Expulsar é bom, resolve muitas das vezes, sabe por quê? Porque lá fora da igreja, dentro da igreja, do lado de fora, tem um monte de Exu, que quando vocês expulsam, a gente pega e leva. Por isso que às vezes dá certo. Mas tem vezes que a gente não pega, não. A gente deixa, expulsa. Quando a pessoa sai da igreja, na maioria das vezes, né, continua fazendo a mesma coisa. Aí o espírito vai de novo. Aí diz, pastor, voltou. Você expulsou, voltou. Claro que voltou. Expulsou lá pra fora, o espírito tá lá fora, lá de braços cruzados, esperando você sair. Ai, me expulsou, não posso entrar na igreja, tá bom, vou ficar aqui fora esperando ele. Quando ele sai, o espírito vai, vamos. Porque as condutas dele não mudam. Continua a mesma. Continua a mesma. Então, se não mudar as condutas e nem o pensamento, o espírito não vai sair. O espírito não vai embora. Se o espírito, no caso, vou colocar como um espírito obsessor, né? O espírito que fala obsessor, não vai sair. Vai ficar ali do lado. Enquanto não mudar as condutas, não mudar, né? não fizer uma reforma íntima e moral, colocar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus em prática, vai continuar atraindo, vai continuar ali do teu lado. Então, nós estamos falando aqui para eu finalizar, estamos pedindo para eu finalizar, a mensagem é essa, agora fica por conta dos irmãos, eles tiram suas conclusões. Eu não sou dono da verdade, eu só estou trazendo aqui o que eu vejo. Vocês estão livres para acreditar ou não acreditar, mas uma coisa é certa, acreditando ou não acreditando, não vai deixar de ser assim, só porque não acredita. A gente respeita, se não acreditar, tudo bem, mas eu só quero ajudar. Eu só quero o bem meu e o bem de vocês. Porque o mundo melhorando para vocês, melhora para mim, porque eu também sou da Terra. Eu não sou extraterrestre, eu sou humano desencarnado. Então, o recado está dado. Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, graças a Deus, porque eu tenho certeza que eu ajudei, graças a Jesus. Muito obrigado, Aruia. Então, irmãos, esse foi mais uma gravação, mais um debate, né? Foram vários assuntos, na verdade. Minutinho. Se me dão licença aqui, deixa eu contar para você. É um apêndicezinho sobre as aventuras cemiterianas da irmã Sabrina. Nós fomos ao enterro da minha prima e, na volta, a irmã Sabrina estava meio carregada e veio carregando um espírito, sei lá de quem. Aí veio o espírito agarrado nela e chegou aqui. Ele começou a se manifestar aí na lâmpada, né? A lâmpada acesa, e ele se manifestando, tremendo a lâmpada acendia e apagava. Meu sobrinho, quando viu aquilo, sumiu. E eu, muito corajosamente, porque eu sou da falange do que já morreu e não sabe. É porque eu não tenho medo, não. Eu sou quase corajoso. Aí eu ajustei meu costado na parede, porque não tinha por onde penetrar para me esconder. E olha ela a conversar com a lâmpada que piscava. E conversa para lá, conversa para cá, até que a lâmpada queimou. Ainda me deu um prejuízo ter que trocar a lâmpada. E assim foi a novela da minha irmã, da Sabrina, não sei das quantas e tal. Bem, então é só essa versão do que eu já assisti e não pude me esconder. Valeu. Muito obrigado pela sua experiência. Então tá bom, gente. O vídeo já tá bem longo, estão pedindo para encerrar. Muito obrigado a todos vocês. Espero que o vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido a todos. Nós estamos aqui só para ajudar, como a Caveira disse. Que todos fiquem e aprendam, exatamente. Somos todos aprendizes. Fiquem todos com Deus.